No dia 8 de julho de 2023, aconteceu a 18ª Marcha do Orgulho do Porto. 20 mil pessoas marcharam pelas ruas do Porto, naquela que foi a maior marcha LGBTQIA+, de sempre na cidade, e também a maior manifestação do Norte de Portugal na história recente. Esta marcha foi marcada pela polémica e contestação das decisões e posicionamentos da Câmara Municipal relativamente à comunidade queer. Este ano, as marchas queer mães por todo o território têm sido postas em causa de forma grave. Em Évora, por homens ligados a grupos fascistas que destruíram uma exposição e fizeram um refém. Em Braga, pela PSP, que se recusou a reconhecer a manifestação e, de forma ilegal, ameaçou estes ativistas com responsabilidades criminais. No Porto, pela Câmara Municipal, que se recusou a aceitar a realização do Arraial no fim da marcha, recusando também dar apoio financeiro à organização e negando às 15 mil pessoas que esperam no Porto, dia 8 de julho, o acesso aos espaços públicos do centro da cidade, propondo que se realizasse a 45 minutos do centro, num parque obscuro e desconhecido. Questão de verde aqui, vão fazer uma grande coleta e se cada pessoa doar pelo menos 1 ou 2 euros, a gente vai sim conseguir construir o nosso espaço gerido, gerenciado, pensado por uma travesti e para a pessoa travesti. Obrigada! A origem das marchas do orgulho LGBT remonta à rebelião de Stonewall em 1969. A rebelião de Stonewall foi uma série de manifestações violentas e espontâneas de membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia de Nova York, que aconteceu nas primeiras horas da manhã de 28 de julho de 1969 no bar Stonewall Inn, localizado no bairro Greenwich Village, em Manhattan, Nova York. Estes motins são amplamente considerados como o evento mais importante que levou ao movimento moderno de libertação gay e à luta pelos direitos LGBT. Yeah! Marcha do Orgulho do Porto começou em 2006. A 22 de fevereiro desse ano, o Porto acordou em choque e dor com a notícia do assassinato brutal de Gisberto Salce. Nesse ano, 200 de pessoas juntaram-se na Praça 24 de Agosto, no Porto, para lembrar Gisberto, no mesmo lugar onde hoje, a 14 de julho de 2023, uma vigília em homenagem a Ana Ivankova decorrerá. Ana foi assassinada no dia 10 de julho, em Atenas, na Grécia, às mãos de agressores transfóbicos e machistas, que, incendiados pelas narrativas da extrema-direita, sentem legitimidade para cometer horrores contra as nossas irmãs trans, dissidentes de género e que tanto fizeram pela nossa libertação. Os direitos humanos não podem ser retirados. Ninguém tem direito de privar uma pessoa dos seus direitos. As pessoas continuam a ter direitos humanos mesmo quando as leis dos seus países não os reconhecem ou quando se viola os seus direitos. Os direitos humanos são inalienáveis. Para viver com dignidade, os seres humanos têm direito à liberdade, à segurança e a níveis de vida decentes. Os seres humanos são indivisíveis. Igualdade, no entanto, não é sinónimo de homogeneidade. Convém lembrar que a sociedade portuguesa é diversa. É essa diversidade que a torna mais segura, mais rica. A sociedade deve ser inclusiva, assumindo as suas diversidades, com todas as suas vozes, com todas as suas cores, porque somos todos seres humanos. Um presente sem violência, um futuro sem diferença. Em 2006, a agência Lusa noticiava a marcha, na altura conhecida como Marcha do Orgulho Gay, da seguinte forma. A marcha arrancou na Praça 24 de Agosto, local escolhido para lembrar Gisberta, transexual assassinada em fevereiro deste ano por um grupo de menores que esta semana começou a ser julgado no Porto. João Paulo, da Organização e da Associação Portugal Gay, disse, sim, queremos lembrar Gisberta e todas as Gisbertas deste país, assim como todas as crianças maltratadas, assassinadas, atiradas ao rio, as que desaparecem e as mulheres violentadas pelos maridos, porque esta ação foi organizada em defesa dos direitos humanos. Em homenagem a Gisberta, foram depositados ramos de flores no local onde foi encontrada morta. Júlio Esteves, simpatizante da Associação Panteras Rosa, um movimento contra a homofobia, explicou aos jornalistas que a marcha era do orgulho por conseguirem sobreviver numa sociedade onde grupos de extrema-direita incentivam o ódio, onde os homossexuais não podem adotar crianças e onde um abraço a um amigo ainda gera indignação. Por esta altura, antes do arranque da marcha, já se faziam ouvir as vozes de um pequeno grupo de homens que se afirmavam nacionalistas e estavam ali para marcar uma posição de repúdio contra um grupo de pessoas que não são normais, que têm uma deficiência mental e que querem impor-se à sociedade. Porta-voz do grupo disse aos jornalistas que não queriam provocar ninguém. A provocação é esta marcha. Dois anos decorridos sobre o assassinato da Gisberta, inicialmente alvo dos atos inqualificáveis de adolescentes e, posteriormente, vítima do preconceito e da discriminação social e institucional, culminou no lamentável desfecho do caso. Como se de um crime menor se tratasse, acho que a memória da Gisberta merece que nos ergamos e que demonstremos que existimos, que somos cidadãs e cidadãos deste país. E que não temos vergonha de sermos quem somos ou de sermos como somos. É homenagem às Gisbertas e aos Gisbertos que alguma vez sentiram na pele a discriminação com base na identidade do seu género psicológico. Está na hora de mostrarmos que não temos vergonha de sermos transgéneros e ou transexuais, amigos, companheiros ou simpatizantes, e recusaremos sempre pertencer a qualquer grupo, conjunto ou comunidade que aceite ser definida ou se autodefina como oculta ou invisível. No ano de 2006, poucos direitos LGBTQIA+, haviam sido conquistados em Portugal. A sua morte colocou nos jornais e nas bocas a palavra transfobia. Em resposta ao crime e à forma como Gisberta era tratada pela imprensa, foram escritas ofensas desumanizantes, tendo sido o seu nome morto repetido várias vezes. O movimento LGBTQIA+, português, organizou-se para promover a primeira manifestação da Marcha do Orgulho LGBT na cidade do Porto. Hoje em dia, passados estes anos, a organização da Marcha do Orgulho do Porto convocou a manifestação para relembrar todos estes crimes transfóbicos, homofóbicos e queerfóbicos e promover um encontro de vivências não normativas. Ocupamos o espaço público para mostrar a nossa existência e resistência. Foi Gisberta que nos deu isso. Ela e todas as pessoas ativistas que deram a própria parte para a nossa libertação. Oh, Mariana Serran. Da habitação hoje? Da organização Habitação Hoje, que luta pelo direito à habitação aqui no Porto, na cidade do Porto. Por que é que estão presentes aqui na marcha queer LGBT do Porto? Certo. Estamos presentes porque quando se trabalha no território é absolutamente comum que todas aquelas que são as opressões que afligem as pessoas, não é? E a experiência da vida das pessoas no território sejam embaralhadas, portanto é comum nos casos que a gente atende as pessoas que chegam até nós, das pessoas que militam na habitação hoje, que a questão da opressão contra pessoas LGBTQIA+, se abata diretamente na experiência delas, quando elas, por exemplo, vão encontrar casa no mercado privado e têm dificuldades porque ou são um casal homoafetivo ou porque são pessoas trans, portanto sofrem diretamente essa opressão, esse preconceito. Também porque não existem nenhuma política específica para acolhimento de pessoas trans ou LGBTQI. Mas pronto, aqui na região norte. Existe apenas uma casa de emergência, que é a Casa Arco-Íris, em Matosinhos, e nenhuma outra casa de acolhimento para vítimas de violência doméstica, nesse caso. Portanto, de facto, não existe nenhuma resposta do Estado na especificidade da comunidade. E para nós, esse é um assunto que é urgente, porque, primeiro, existe N casos de violência doméstica, não é? E é absolutamente absurdo o facto de que não exista nenhuma política específica, não tenha primeiro uma contabilização por parte do Estado, e isso dependa de organizações, de associações que têm que fazer essa contabilização específica dos casos que sejam das pessoas da comunidade. Depois, como não tem propriamente os dados sobre isso, não existe políticas específicas sobre o acolhimento dessas pessoas. E nesse caso, ou seja, para as pessoas que não podem se sentir seguras dentro das suas próprias casas, e quando vão buscar uma outra casa, seja no mercado privado ou nas respostas públicas, como por exemplo a habitação social, também não encontram nenhuma saída. Por isso, para nós é absolutamente imprescindível que estejamos aqui hoje para lutar por esses direitos específicos e também pensar que todos os avanços que vêm pela comunidade LGBTQIA+, também influenciam diretamente naquilo que é a formalização dos direitos de uma forma geral para a população. Posso perguntar quais têm sido as... É que eu estava lembrando de muitas coisas ao mesmo tempo, desculpa. Se quiseres continuar a falar sobre mais alguma coisa, algum tema que seja mais interessante para vocês, alguma pauta que vocês estejam a trabalhar mais neste momento. Sim. Nesse momento, por acaso, nas últimas duas semanas, a gente esteve muito a discutir qual era a relação entre uma história, porque a marcha desse ano tem como tema as terapias de conversão, não é? Porque tem avançado a criminalização dessas terapias de conversão, que ainda são, não são legais, mas pronto, ainda acontecem aqui em Portugal. E para nós era muito importante discutir como que essas terapias de conversão de alguma forma dizem sobre a história de opressão sobre a comunidade e historicamente pensar como é que foi isso em termos da colonização, da expansão dentro dos territórios, da morte de povos e da sua diversidade, seja ela religiosa, seja ela da sexualidade, pronto, seja ela em muitos sentidos. Então, qual era essa articulação entre de quem pertence os nossos corpos e territórios e, ao mesmo tempo, o quanto que a expansão do capitalismo e essa vontade das empresas e dos fundos imobiliários de ter todos os territórios da cidade é, ao mesmo tempo, também acompanhado por um processo de genocídio completo e de apagamento de uma diversidade de vários povos e sexualidades e dos seus territórios e das suas autonomias. Portanto, é a conversão de tudo isso sempre num único sistema, não é? Que é o sistema heteronormativo, que é o sistema patriarcal, que é o sistema racista. Portanto, a gente teve a pensar um bocado sobre essas articulações que ainda temos a... Posso fazer mais uma pergunta? Sim. Vocês têm criticado muito o alojamento local, por exemplo. Então, a minha pergunta seria relacionada com o estado da habitação neste momento em Portugal. Especificamente, quais são as coisas que avança a habitação hoje e outros coletivos, talvez, que existem, por exemplo, em Lisboa, como a Habita ou a Sob Despejo, que tipo de trabalho é que vocês fazem e como é que podemos aumentar exponencialmente este tipo de trabalho, como é que podemos chegar a outras cidades, por exemplo, ou expandir também a capacidade que temos aqui de responder aos problemas da habitação, aos despejos, etc. Sim. Como é que vês isso? O que é que seria necessário? Sim, sim. Seriam necessárias muitas coisas, né? Mas primeiro, para responder a primeira pergunta, nós trabalhamos em duas principais frentes. Uma delas é a luta informada, ou seja, a gente tem mesmo formações que acontecem quinzenalmente e são feitas em blocos temáticos. Portanto, alguns de nós, ou mesmo com pessoas convidadas de fora, ficam responsáveis para essa formação. E depois do fim dessa formação, a gente faz sínteses de análise de conjuntura para conseguir ter mais dados para analisar qual é a real situação do cenário da habitação hoje no Porto e em Portugal, não é? E aí pode ser tanto em termos históricos quanto atuais, enfim. A ideia é mesmo conseguir complexificar esse debate e ter mais informações. A outra parte é tanto a ação quanto também o atendimento de emergência das pessoas. Portanto, a gente tem assembleias que acontecem quinzenalmente na Associação de Moradores da Lapa, mesmo ao pé do metrô Lapa, aqui perto da Praça da República. E as pessoas chegam até nós com os problemas que elas têm. E a gente tem uma brigada jurídica que pode ajudar em casos, por exemplo, de despejo, em que é preciso normalmente passar por uma série de processos judiciais em que a gente sabe, pronto, já com alguma experiência agora, como atrasar alguns desses processos ou o que é verdadeiramente necessário para que uma pessoa seja despejada. E no caso das pessoas serem despejadas, a gente tem dois principais grupos, que é o grupo de mobilização e o SOS Despejos, que são mensagens que a gente lança para as pessoas que quiserem se juntar para fazer força nesse dia do despejo. Portanto, se alguém tiver interesse em se juntar a esses grupos, é muito bem-vindo. Também as formações políticas. Depois, as outras coisas, seja, por exemplo, participações em manifestações, também em fóruns, em discussões. Pronto, vamos fazendo um bocado. Também temos três brigadas, ou seja, a gente tem atuação mesmo em três territórios aqui na cidade do Porto, que é em Campanhá, em Paranhos e no centro. E a ideia é fazer atividades e criar mobilização a partir das pessoas que estão ali para aquilo que faz sentido para as necessidades daquele bairro e daquelas pessoas. Portanto, também essa é uma das ações que a gente tem desenvolvida. Como, por exemplo, em Campanhá, tem uma ilha em específico que tem desenvolvido ali alguma resistência, porque tem um processo judicial que tem sido feito pela Câmara e por uma outra empresa privada de imobiliário, e tentado criar resistência também junto desses moradores e ajudar também na parte judicial, naquilo que é possível, junto com os advogados que têm colaborado com a habitação. Entre a organização da Marcha LGBT e a Câmara do Porto no que toca à localização do arraial do evento, que está programado para o segundo fim de semana de julho. A organização quer que a iniciativa seja realizada na Alameda das Fontainhas e para isso já lançou até uma petição, que neste momento conta com cerca de 6 mil assinaturas, mas a Câmara do Porto quer afastar o evento do centro da cidade, alegando que já há muitas iniciativas agendadas para este fim de semana, e temo por isso que a mobilidade dos cidadãos fique de algum modo comprometida com algum excesso de iniciativas a decorrer. A organização da Marcha do Orgulho LGBTI+ do Porto pretendia que a 18ª Marcha, seguida de Arraial, tivesse lugar no Largo Amor de Perdição, no centro da cidade. a Câmara do Porto rejeitou. De iniciativas a correr, seja como for, a Câmara do Porto neste momento não teria grande legitimidade para autorizar este evento. No Parque do Covelo, somos nem ouvidos nem achados, e a marcha pode se organizar onde pretender. Podem começar onde quiserem, podem acabar onde quiserem. Este ano nós dirigimos à Câmara dois pedidos. O pedido do, portanto, através da Agro, voltamos a reafirmar o pedido de espaço, portanto, e de estruturas, portanto, daquilo que são os palcos, talvez alguns sanitários, algumas tendas para camarim, tudo aquilo que a Agro pode ter estruturalmente e que tem, efetivamente, para aquilo que são os eventos da cidade. Fizemos esse pedido, fizemos a aquisição do espaço, numa primeira vez, ao Largo Amor de Perdição, que foi rejeitado esse espaço. Na altura disseram que não tinham autorização para o fazer, não entendemos muito bem as razões. De acordo com a organização da marcha, a segunda opção seria as Fontainhas, mas a proposta final da Ágora, entidade da autarquia, foi a realização da iniciativa no Parque do Covelo. A realização da marcha LGBT terá que resolver, encontrando eventualmente alguma alternativa. Aquela que foi sugerida pela Câmara do Porto é o Parque do Covelo. No entanto, a comissão que está a organizar este evento não concorda com ela, alegando que não há condições ou que o espaço não viu nas condições necessárias para receber este evento. Pediram-nos um apoio financeiro. Não pode ser dado, porque não há um organizador da marcha. Não podemos dar uma pessoa que vem falar connosco. Eu não posso dar um apoio financeiro à senhora, porque a senhora diz que vai organizar uma marcha. Não é possível. Agora, dissemos que montaríamos tudo o que fosse preciso. E indicamos o Parque do Covelo, que é um parque onde também, este fim de semana, decorreu o Festival de Treino. E eles disseram que não querem. Que aquilo que querem é organizar nas Fontainhas. E se eles quiserem acabar a marcha nas Fontainhas e celebrar nas Fontainhas e fazer o real nas Fontainhas, não tem problema nenhum, fazem ao abrigo do direito à manifestação. Não vão ter o apoio da Câmara. O autarca alega que o Largo Amor de Perdição e a Alameda das Fontainhas não são locais adequados por causa do ruído para os moradores e que o Covelo reúne as condições necessárias para acolher o real. Quanto à marcha, diz que pode acontecer quando e onde a organização quiser, desde que seja comunicado à PSP. A única coisa que devem fazer... A comissão organizadora fez ainda um pedido de apoio financeiro no valor de 8.900 euros, que foi recusado. Tivemos um pedido de apoio para o Real, no valor de 8.900 euros. O pedido esse demorou muito tempo a ser respondido pela Presidência. Além disso, parece-nos uma medida, uma decisão política de invisibilidade, portanto, de afastar do centro aquilo que é esta comemoração. No Covelo será impensável, nunca irá acontecer. Em relação ao que poderá acontecer, teremos que aguardar. Nós queremos apresentar os resultados desta petição. Possivelmente hoje iremos à Assembleia Municipal também apresentar aqui as nossas demandas para a Assembleia Municipal. E depois logo iremos ver como a marcha poderá ocupar as ruas. Ao Porto Canal, a Câmara do Porto diz que apoia o evento através da empresa municipal Ágora e garante que o Parque do Covelo tem todas as condições necessárias para o arraial, reiterando ainda a resposta da Ágora de que a agenda de eventos da cidade. Oh! Vai, Raquel, vai, vai, vai. Fizeram convertendo homens, mas converteram-nos à luta pela nossa existência, tal como ela é, tal como somos. Olhem para as pessoas que estão ao vosso lado, que estão à vossa frente, que estão atrás de vocês. Não nos rendemos e estamos aqui juntos, hoje. Mais um ato de resistência e destruição do patriarcado cis, hetero, mononormativo, colonial e racista. E é com muito orgulho que lhe damos mais uma machadada enquanto fazemos a nossa revolução sobre as suas cinzas. Por isso, é com grande alegria e expectativa que encaramos o antecipado fim destas práticas, um passo fundamental na pauta dos direitos das populações LGBTQIA+, do nosso país, conquistada pela luta coletiva. No entanto, o avanço da extrema-direita é uma ameaça grave à nossa liberdade. Aos direitos conquistados, vivemos uma crescente onda de intolerância e ódio no Parlamento, em câmaras municipais, juntas de freguesias, na comunicação social, nas televisões e nas redes sociais. Não passarão! Não passarão! Não passarão! Não passarão! Não passarão! Não passarão! Não passarão! Não passarão! Não passarão! Assistimos, num espaço de meses, a um caso transfake, episódios de violência física contra casais homoafetivos, contra migrantes, a vandalização homofóbica e sequestro da instalação artística do Évora Pride. Há censura a artistas LGBT da nossa cidade por trazerem à luz do dia o tema do colonialismo em Portugal. Tantas marchas nasceram neste país no pós-pandemia e instituições públicas como as câmaras municipais continuam a negar o apoio. Mas ficamos caladas! Não! Ficamos caladas! Não! Temos algo de profundamente incómodo que gritamos à intolerância, ao ódio e ao preconceito. Não existe cura para a nossa existência, só orgulho e resistência! Não aceitamos invisibilidade, esta também é a nossa cidade! Esta marcha hoje celebra 18 anos de existência, tentaram expulsar-nos e invisibilizar-nos. Sim, estamos a falar da cidade do Porto. No armário do Covelo, portuenses LGBTQIA+, jamais irão entrar. Fomos muito claras na comunicação social e nas redes sociais, fomos até às reuniões da Assembleia Municipal do Porto, rejeitamos o não lugar que nos querem submeter. Não somos doentes, nem selvagens, não somos perversos, nem bestas. Somos sim feras, mas feras de luta. Por isso estamos aqui hoje no centro, com o coração da cidade do Porto a bater, a nossa existência e o nosso orgulho. A Câmara Municipal precisou de esperar por este dia histórico para ter mais de 15 mil pessoas a dizer aquilo que o Presidente da Câmara quis apagar. Senhor Rui Moreira, esta cidade não é sua, esta cidade é nossa. Não estamos esquecidas. O Porto, nosso movimento, hipocritamente aprova no Executivo da Câmara a integração do Porto nas redes, na rede Cidades Arco-Íris, só para mais tarde o mesmo movimento chumbar na Assembleia Municipal. Afinal, o que é este movimento? Foram os sucessivos anos de pedidos e recusas de vestimento da bandeira LGBT na Câmara Municipal do Porto, pelas comissões organizadoras anteriores da Marcha do Orgulho. É o tal do Plano Municipal para a Igualdade, iniciado em 2018 e que, ao contrário do que o Executivo Municipal declara, ainda não tem sequer nomeado uma equipa para este plano. E então, Sr. Presidente, onde está o progressismo? Senhor Presidente, o povo já percebeu, o rei vai nu. projetos realizados por profissionais de saúde e, em particular, de saúde mental, ainda nos estigmatizam. É urgente penalizar qualquer tipo de prática que negocie as nossas identidades, que nos intimide dentro de um centro de saúde ou hospital. Queremos um Sistema Nacional de Saúde com mais centros hospitalares com cuidados transespecíficos e equipados para nos prestar cuidados. Atualmente, existem apenas 3 centros, com mais um a caminho, nenhum fora de Portugal continental. Exigimos a ampliação do acesso à terapia hormonal em Portugal para portugueses e imigrantes, independentemente do estatuto ou condição socioeconómica. Afirmamos também o direito à autonomia do corpo e o fim da discriminação, estigmatização e juízo moral das nossas sexualidades, dos nossos modelos relacionais, dentro ou fora da monogamia, que cuidem de nós de uma forma que afirma a nossa liberdade. Defendemos o aborto seguro, o combate à violência obstétrica, a ampliação, digna para todas as pessoas e o fim da sexualização e objetificação dos nossos corpos. Lutamos também por cuidados específicos para pessoas intersexos e que se valem da recente, mais importante vitória da abolição das cirurgias desnecessárias a crianças intersexos. Somos pela autodeterminação e abandono do paradigma sexuais binárias. Precisamos de respostas construídas com as pessoas intersexo e que tenham em conta as suas preocupações e necessidades. Exigimos um SNS com melhores equipamentos médicos, com mais médicos de família, mais especialidades, melhor resposta pública na saúde mental e o acesso gratuito e sem restrições a tratamentos antirretrovirais, antibióticos, PrEP, PPE, a ampliação de iniciativas de acompanhamento de saúde sexual descentralizadas. Serviços públicos que cheguem às pessoas LGBT, pessoas migrantes, trabalhadores do sexo e pessoas idosas. Falamos sobre o justo direito ao cuidado em pleno e para todas as pessoas. Marchamos igualmente em defesa da escola pública. É fundamental uma política de fiscalização das práticas educativas, dos manuais, materiais e recursos utilizados em sala de aula, que reforçam o preconceito contra a diversidade das identidades. Lutamos por um currículo de formação para a diversidade e inclusão. Questiona a sociedade portuguesa, a sua história colonial e fascista e que se repercutem através da violência contra as pessoas LGBT, migrantes, pessoas racializadas, pessoas ciganas. Há crianças e jovens que fogem, abandonam a escola e devido ao preconceito que sofrem, é uma vergonha. É urgente garantir a educação sexual e afetiva e emancipadora e não estigmatizante, que permita prevenir a gravidez precoce, o assédio e a violência sexual contra menores, o estigma e a violência contra crianças e jovens LGBTQIA+. Reivindicamos também o combate ao capacitismo e defendemos a necessidade de um plano nacional para a acessibilidade em edifícios públicos, começando com o cumprimento efetivo de várias medidas já previstas na Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência. Queremos também um plano nacional e planos municipais para cidades inclusivas. Queremos que o espaço público seja de todos e com acesso à saúde, à educação, ao mercado de trabalho e a relação com o Estado seja inclusiva para as pessoas com diversidade funcional e intelectual. Todos que informam políticas públicas inovadoras considerem as múltiplas pretensas que colocam as pessoas LGBT em situações de maior vulnerabilidade. Defendemos estudos que não perpetuem um sistema binário, falta redirecionar financiamento para a população LGBTQIA+, e outras minorias sociais que são vozes fundamentais da academia, recompensando-as justamente pelas contribuições que o desenvolvimento das, para o desenvolvimento das ciências. Não somos objetos de estudo, somos vidas. Somos vida! Porque não há educação sem cultura. Queremos uma mudança do paradigma cultural português. Defendemos mais financiamento para produções artísticas que desconstruam o género, a sexualidade e a hegemonia patriarcal e dos brancos costumes. É fundamental maior apoio a profissionais de cultura e das artes, mais oferta de cultura pública e mecanismos específicos para manter e ampliar os espaços culturais existentes, desde cinemas, centros culturais, bibliotecas públicas, com espetáculos e iniciativas acessíveis a todos. As artes não se rendem nem se vendem! As artes não se rendem nem se vendem! As artes não se rendem nem se vendem! No Mundial de Futebol no Qatar, em 2022, e em tantos eventos desportivos, assistimos reiteradamente e em direto a declarações homofóbicas, manifestações transfóbicas e racistas. Lutamos por um desporto inclusivo e que as instituições deixem de policiar os nossos corpos, que aceitem pessoas trans e intersexo na prática desportiva, sem as encaixar num binário que não lhes serve. É mais que necessária formação para a diversidade na prática desportiva. Basta de ficarmos no banco. Nos censos, exigimos a leitura de variáveis demográficas que permitam espelhar o país tal qual se apresenta. Desde as populações racializadas, agregados familiares LGBTQIA+, passando pelas pessoas migrantes e pessoas com diversidade funcional. Defendemos o reforço da formação da política e das instituições públicas para que se elimine a opressão e a violência racista, LGBTI-fóbica das intervenções policiais. Aborto! Não há cura para a minha existência, exigimos habitação e independência. Há uma crise da habitação em Portugal. Estivemos presentes nas manifestações pelo direito à habitação e até hoje não temos respostas e o problema agrava-se dia após dia. Mais e melhor acesso à habitação pública é urgente e para ontem. Exigimos o controle do mercado de arrendamento e o fim dos despejos. Neste momento somos reféns não só da discriminação que sofremos na procura de casa, mas das políticas do governo que protegem os senhorios e os especuladores imobiliários. Quando somos expulsas ou tentamos fugir de casa porque somos vítimas de violência doméstica, são quase inexistentes as respostas públicas que acolhem em segurança pessoas LGBTQIA+. É inaceitável que na região norte só exista apenas um único abrigo de emergência para as pessoas LGBTQIA+. A população em situação de sem-abrigo no Porto encontra-se também numa situação inconcebível. É uma violação diária dos direitos humanos. E o Porto, nosso movimento, promove ativamente o abandono das pessoas em situação de sem-abrigo, com a ausência de políticas municipais consistentes e com as suas ações de higienização da cidade. É inconcebível, é de uma violência atroz, as pessoas não terem acesso a um bem essencial para construir um projeto de vida seguro, autónomo e digno. O acesso a uma casa. Por isso continuaremos a gritar. Nem casas sem gente, nem gente sem casa. Se a habitação é um problema, os nossos salários e condições de trabalho também. Queremos o fim da discriminação no mercado de trabalho, apoios sociais reforçados e que as pessoas LGBTQIA+, nomeadamente as pessoas trans, tenham condições para trabalhar sem violência, sem discriminação, com vínculos laborais não precários. Portugal precário, sai do armário! Este país não é para novas, porque nos negam o direito à habitação e condenam-nos à precariedade laboral. Mas também não é para velhos e velhas. A pobreza, o acesso limitado aos cuidados de saúde continuados, os escassos apoios sociais para uma vida digna das pessoas mais velhas, é o retrato deste país. Envelhecer não pode ser uma palavra que se fecha a sete chaves dentro do armário. Homenageamos as pessoas LGBTQIA+, que durante períodos mais duros da nossa história desafiaram a lei, arriscaram as suas vidas para hoje estarmos aqui tantas, tantos e tantos. Obrigada! Olhamos também que nestes 18 anos de orgulho do Porto, o movimento das trabalhadoras do sexo e o movimento feminista sempre foram aliadas e parte desta marcha. Continuamos e continuaremos a marchar juntos até que as trabalhadoras do sexo sejam ouvidas, respeitadas e incluídas no Estado de Direito deste país. Nada sobre nós, sem nós e para todas e com todas as pessoas. Não aceitamos e repudiamos a criminalização do trabalho sexual. Somos um movimento transfeminista, porque não aceitamos que o género que nos é atribuído à nascença determine as nossas vidas e as nossas identidades. Para nós, o corpo é território de liberdade, não de aprisionamento. Afirmamos o direito à autodeterminação, à auto-identidade e à auto-representação. Vai, Kayla! Não! Não há cura para a minha existência! A luta contra a violência, o colonialismo e a repressão é uma luta internacional. Nós defendemos sim a autodeterminação dos povos pelo mundo, a desmilitarização do conflito armado feito em nome de interesses coloniais. Somos veemente contra o Estado de Israel e seus aliados usarem. Nós não permitiremos que o Estado de Israel e seus aliados usem a bandeira LGBTQIA+. Para lutar contra a vida dos mortos e soldados palestinos! Nós olhamos com grande preocupação o que está acontecendo na Rússia, na Hungria, na Polônia e em todos os países onde crescem governos fascistas, governos podres de extrema-direita! Nós precisamos sim dialogar com esse passado colonial de Portugal. Esse passado que serve de pano de fundo para o avanço do colonialismo, onde a extrema-direita usa esse passado para fortalecer o apagamento e a morte de nossas vidas. Não há cura. Não há cura! Não há cura porque nós não somos doentes! Nós somos saudáveis! E é por isso que juntamos tantas vozes. É por isso que exigimos uma resposta, uma exigência para esse problema climático que vivenciamos. Torna-se cada vez mais claro que a sociedade capitalista não tem efeito suficiente para travar as alterações climáticas e continuamos a sobreconsumir de forma desenfreada, destruir e desrespeitar a todos e a todos. Todas as métricas definidas nas últimas décadas ficaram por se cumprir. Queremos políticas ecologistas, não apenas um ambientalismo de fachada ligado ao capitalismo verde. E nós temos pouco tempo para evitar esse colapso climático. O nosso compromisso é inabalável. Portugal, a Europa e o Ocidente devem cumprir com suas responsabilidades e acolher-se refugiados climáticos, pessoas afetadas pela crise das alterações climáticas e pelas políticas econômicas extrativistas dos países ricos. Precisamos defender os povos originários, os povos indígenas e defender o direito à vida. Posicionamos-nos contra o agronegócio, a monocultura, o extrativismo que continua a destruir o meio ambiente, desertificar o solo, contaminar a água e os animais, expulsando comunidades inteiras de suas terras. Não! Nunca haverá a revolução das lésbicas, das gays, das bissexuais, sem a liberação de todas as pessoas trans e travesti. Não haverá jamais liberdade enquanto a pessoa travesti, a pessoa trans, não for incluída em nossas políticas públicas. Definitivamente, mesmo que a Câmara se oponha, nós não aceitaremos a invisibilidade. É por isso, é o que nós construímos coletivamente, é que inspira o nosso sonho de que ainda está por fazer. Basta de fetichizar nossas relações. Erguemos os nossos sonhos, que ainda está por fazer. Lésbicas, bissexuais, pansexuais e feministas, erguemos o orgulho da travesti, erguemos o orgulho gay, erguemos o orgulho da lésbica, erguemos nossas vozes, porque juntos somos mais fortes, juntos somos indestrutíveis! Hoje, linda você, maravilhosos são vocês. Hoje é dia 8 de julho de 2023. Hoje é a 18ª Marcha do Orgulho LGBT do Porto. Há 18 anos a gente tá na rua. Há 18 anos não vão invisibilizar a nossa população. Nós vamos continuar existindo, sim! Já vai acabar, tá, gente? Só falta 7 páginas. Há quem ache que nós somos apenas uma bandeira colorida. Há quem ache que somos um mês do calendário que chega junho e queremos colorir o arco-íris na nossa testa, fazer de nós um produto de marketing. Querem-nos como decoração para festas temáticas e infantis, fazer de nós um roteiro turístico, fazer contas ao lucro que querem ganhar as nossas costas e as nossas vidas. Enquanto isso, a travesti está sendo morta. Enquanto isso, a gente está sofrendo homofobia. Enquanto isso, a gente está aqui lutando. Não vamos comercializar a nossa luta. Não vamos fazer com que o nosso arco-íris seja o Pink Money. Não vão fazer da parada LGBTQIA+ do Porto uma atração turística. Welcome to Porto, welcome to Portugal. E antes de sermos 15 mil, nós fomos 10, depois 500, fomos 300, crescemos mais e mais e mais e mais e mais. E continuamos a ser orgulhosamente